verdade, é só pop music, mas da melhor que por aí há. É já o quarto álbum para estes norte-americanos do Oklahoma, The Starlight Mints. É o segundo na excelente editora que é a Barsac Records. Este novo para 2009 chama-se Change Remains. Ouvimos o tema já por aqui, nosso conhecido Black Champagne. E no início desta primeira das 2 horas de Orelha Extra, olá, vamos saltar para um outro. Vamos experimentar Power Blade. Este para a primeira hora de Orelha Extra no ar através da Rádio Universidade de Coimbra, 107.9, Rádio Universitária do Algarve, 102.7 e a Rádio Castrense no Baixo Alentejo, 93. Via o streaming de cada uma delas em ruc.pt, rua.pt e radiocastrense.net, podcast em www.orelhaextra.com. Black Champagne e Power Bleed, dois temas do último trabalho e quarto na carreira dos Starlight Mints, chama-se Change Remains, e para continuarmos com a fasquia alta, The Dirty Projectors, Bite Horka. We'll be right back.

São excelentes lançamentos para este 2009 e retirados lá temas que por enquanto ainda não tinham soado aqui na Orelha Extra, como Power Bleed do Starlight Mints, e depois ouvimos Useful Chamber, encontra-se no último Beatorca para os Dirty Projectors. Entered a secret area. Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18, get out, goddammit! Get the point. Good. Enough. Bindu. Y'all ready for this? Get it out. Orelha extra, como orelhar mais, prazer auditivo em triplicado. The music just turns me on. This morning, could not roll out of bed. Did not feel a fever with my hand placed upon my head. Must have been a demon. Must have had a demon. He'll catch me off guard. Yeah, he gets me into a whole lot of trouble now. Now that I've got a bit older, I gotta grow into a man. Lived my whole life as a young boy. I gotta learn a lesson while I still can. Must be a reason. Must be a reason that I haven't found. No more looking back. Take its place. I gotta feel it. Till somebody's in. E continuo por aqui o desfile de boa música com este Blues Related Steam que acabámos de ouvir. É uma banda que para nós era até agora desconhecida. Chamam-se Pearson Hell. É uma banda de Filadélfia liderada por Kenneth Vassoli. Ele que durante muito mais tempo manteve um outro projeto, o Starting Line. Este é o segundo álbum para Pearson Hell, saído na Arctic Rodeo Recordings, chama-se The Positives, e por aqui estreamos com Changed Man. E mais uma vez vamos regressar aos Patients de Ben Cooper, mais conhecido por liderar os Radical Face e os Electric President. Down. São sobras de temas que, ou melhor, temas que sobraram da criatividade de Ben Cooper, que ele tinha lá por casa e que resolveu editar sob a designação de Patience, ele que mantém os projetos bem mais conhecidos Radical Face e Electric President. Deste disco dos Patience foram feitas apenas 100 cópias e todas as capas desenhadas e pintadas pelo mesmo Ben Cooper e eram entregues a quem enviava qualquer coisa que fosse a Ben Cooper e que lhe agradasse. Ele, na volta do correio, enviava precisamente este disco dos Patience. Excelente disco, porque soaram dois exemplos que demonstram isso mesmo: Body Song e Mind Your Manners. Os Patience, mais uma vez, na orelha extra. Hello. From the House of Non-Representatives. Can't you see how that the land looks? See how it done my love. Orelha extra, spreading the gospel around here. E começamos a semana passada, a emissão passada da Orelha Extra, a recuperação do álbum lançado em 1999 por Ken Griffin, ele que foi o frontman dos Roller Skate Skinny, mas sob a designação de Kid Silver. Chama-se Dead City Sunbeams e saiu na editora de boa memória Jet Set Records, que nos dava excelentes discos nessa altura. Passaram por aqui dois temas, um deles um nosso favorito desta altura, Racing Daylight, que não ouvimos na totalidade. Vamos recuperar o mesmo disco hoje e começando mesmo por aí, Racing Daylight, e a seguir soa tão bem 67 Cities of Light, Kid Silver, de Dead City Sunbeams. Pleasure is temptation. Rise above your instinct, be a man. Save yourself by giving up the hungry ghosts that cry for your pain, not for your pain. Some say we deserve the loneliness, 'cause we lie down with the golden calf. Taking without hating, the darker side of giving yourself those second chances. Coming alive in you. Coming alive in you. Man like you, drowning in cold hearts and days still to do. Racing daylight under the sun. Racing daylight under the sun. Some say count your blessings early. Sometimes I know that I agree. People like you, people like me, gather raindrops 'cause we think they'll save us somewhere special. Coming alive in you. Coming alive in you. Daylight, daylight, it's true. Things that

carry on, good night. Como há 10 anos, a altura em que foi editado o álbum Dead City Sunbeams para Kid Silver, nada mais nada menos que again Ken Griffin, o homem à frente dos Roller Skate Skinny, e o disco para este projeto foi somente este, nunca mais lançou qualquer trabalho discográfico. Por aqui ficaram dois temas, Racing Daylight e 67 Cities of Light. Mais uma vez por aqui o muito bom disco para Ty Segall na Goner Lemons. Escutamos Standing at the Station. It's calling all aliens for the extra, calling all aliens for the extra, calling all aliens for the extra, calling all aliens. Minutos finais da primeira das duas horas de Orelha Extra, emissão 51, através da Rádio Universidade de Coimbra, Rádio Universitária do Algarve e Rádio Castrense. Também o regresso do Sludge Metal dos Black Cobra, o novo álbum Cronómega e por aqui ficou Lightning in His Hands. E também um outro regresso muito saudado por nós, a senhora Shannon Wright. Tem como título Honeybee Girls, é o mais recente para Shannon Wright. Ouvimos Trumpets on New Year's Eve. E para terminar a primeira hora de Orelha Extra, voltamos à dupla Paul Nihas e Gnat Civic. São os Mongolian Jet Set do CD duplo We Gave It All Away, Now We Are Taking It Back. Desta vez aliados ao Shortwave Set com Glitches and Bugs, Away in Spaces version AM. Don't go digging down. No, don't you. look at him go. 100,000 reasons why I don't wanna know about no. Thank you. It's the farthest place I've ever been. It's a new frontier for me. And you balance things like you wouldn't believe, when you should just let things be. Yes, you juggle things, 'cause you can't lose sight of the wretched storyline. It's the narrative that must go on until the end of time. You're guilty of some self-neglect, and the mind unravels for days I've told you once, yes, a thousand times, I'm better off this way. Better off this way. Where's my queen of hearts, my royal flush? I have cleaned and scrubbed her deck. My suicide, my better days, there's nothing I regret. I've placed the gods in a Ziploc bag, I've put them in a drawer. They've refused my prayers for the umpteenth time, so I'm evening up the score. Small metal gods from a casting line, from a factory in Mumbai. Manual laborers, bread and butter, and a single-minded life. Small metal gods, cheap souvenirs, you've abandoned me for sure. I'm dumping you, my childish things. I'm evening up the score. É uma das vozes mais incríveis desde a distante década de 80 do século XX e desde a altura dos Japan. Falamos, claro, do sempre excelente David Sylvian, e é mais um grande disco, um dos melhores que saiu este 2009, chama-se Manaphon, e David Sylvian conta com a ajuda, entre outros, de Tetsuki Akiyama, Otomo Yoshihide, John Tilbury, Christian Fenech, Ivan Parker, Werner Daffeldecker, Márcio Matos, entre mais alguns. Desta vez soou o tema abertura para o referido Manaphon, Small Metal Gods. É o início de mais uma hora, no caso a derradeira para a Orelha Extra, com Fernando Cabrita no ar através da Rádio Universidade de Coimbra, Rádio Universitária do Algarve e Rádio Castrense. Também por aqui temos Seawolf, de Whitewater, White Bloom. Oh, outside. I brought my soon-to-be bride through the fog and smoke. Watch the geese and the barges full. City dawn, wrap my limbs inside her clear song. Every car passing by, slow to hear my beloved sigh. And the dew in the grass had an electric glow. Yeah, the dew in the grass had an electric glow. And the light through her bones. Yeah, the light cut right through where it goes, and it goes. Way up near the lighthouse room, heard the crack of the hunter's guns. She held on to my hand, drew our names in the river sand. And the dew in the grass had an electric glow. Yeah, the dew in the grass had an electric glow. And the light cut right through. Yeah, the light cut right through when it grows, and it grows. Mais um excelente disco para Alex Church e o seu projeto Seawolf. Já conhecemos o homem desde 2007 e do excelente Leaves in the River, que por aqui soou algumas vezes. O novo chama-se Whitewater White Bloom. Ouvimos Wicked Blood e Dew in the Grass. Para continuar, o disco estreia, que teve a produção de Jim Hino, o baterista do Spoon, Tell Him What Your Name Is, pertencente a Black Joe Lewis and the Honey Bears. Vamos escutar Big Booty Woman. My bed, my bed, my bed. My hands are

Doug March e os seus Bill to Spill, é o novo trabalho na Warner Brothers de nome There Is No Enemy, desta vez Good Old Borden. Anteriormente também passou por aqui Black Joe Louis and the Honey Bears, e vamos continuar com o álbum estreia para o projeto português liderado por Jorge Cruz. Chamam-se precisamente Diabo na Cruz. O álbum, saído na Flor Caveira, Virou, que é o tema que o encerra. Bom Tempo. Para a semana prometemos variar um bocadinho deste disco estreia dos Diabo na Cruz, Virou, porque eu rodou mais uma vez Bom Tempo. We bring you this special radio television broadcast in order to give you the very latest information on an amazing phenomenon. Orelha extra. Calling all aliens. Calling all aliens. Calling all aliens. Calling all aliens. What galaxy are you from? We are the future. We're an advanced alien race. What do you expect? Thank you. a velha aliada de Sufjan Stevens and Clark, o seu projeto Saint Vincent. Segundo trabalho na carreira da menina, actor, por aqui ficou The Strangers e de volta Tim Rutili com os Caliphone. O novo All My Friends Are Funeral Singers, Polish Girls. The words avoid my tongue, wish to wave pictureless, to lean your fever up against mine. Trees are growing from our grave. Tangled in our bones, Polish girls in ruins, tease Chinese letters left undone on a black wall. Invitation, say goodnight before you go. Words, cracked teeth on hard syllables. Wolf's milk and painted pigs, opium, yes. Dreaming Polish girls in silent tears. Ruin and undone when the moon decides to show. Ratty spider, count your teeth. Something broke in you. Your heart's not ticking. And aproximamos do final de mais 2 horas de Orelha Extra, canal auditivo suplementar via RUC, também Rua e Castrense. O streaming sempre disponível nos links das páginas das respectivas rádios, RUC.pt, Rua.pt e RadioCastrense.net. E mais tarde surge o podcast e a playlist em orelhaextra.com. Acabamos de escutar All the King's Men, mais um tema retirado do segundo trabalho dos britânicos Wild Beasts, Two Dancers. Anteriormente também o mais novo para The Black Heart Procession, chama-se Six, e é isso mesmo, o sexto álbum na carreira da banda de San Diego. O tema desta vez foi Rats. Oh my gosh. Orelha Extra, vemos com os ouvidos. É um álbum que será editado cá na Europa só em 2010, através da Bad Afro Records, o mais novo para The Dolly Rocker Movement, Our Days, Mind the Time. Na Austrália já saiu na Off the Hip. Thank you. encerramento das 2 horas de Orelha Extra, entrega muito boa companhia de Dolly Rocker Movement com Enjoy a Paranoia, de Our Days Mind the Time, e para o fim ficam os The Love Language no álbum homónimo. Fica bem, o encontro fica marcado, same time, same place, para o próximo sábado. Até lá.